Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a tua madre que encerrou fui eu. Eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da sua história. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu foi. Te guardando, eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá chegar. O teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu. Em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar. O teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu. Eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história.